Lua não me atendeu. A São Pedro fui correr, nos faltava um paraíso. Matrimônio, matrimônio, que estraga. A noite está fria, vamos pular a fogueira. Pegue um foguete e um busca-pé, vem ajudar a soltar balão. Tome um refresco de capiré, e é noite de São João. Rosa Maria, levante dessa cadeira, a noite está fria, vamos pular a fogueira. Pega um foguete e um busca-pé, vem ajudar a soltar o alão. Come um refresco de capiré, que é noite de São João. A turma toda esperando você, e você teima em ficar no salão. Rosa Maria, não faça chique na noite de São João. Toda esperando você, e você teima em ficar no salão. Rosa Maria, não faça chique na noite de São João. Rosa Maria, levante dessa cadeira, a noite está fria. São Paulo da Café, Minas da Leite e a Vila Isabel da Samba, que você ouve e curte neste cartaz radiofônico, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo? Vamos ver ele que reside aqui em nossa cidade, ele que é musicista, ele que é regente da banda militar do nosso tiro de guerra. Ele que é o maestro Eliel Balbino da Silva, que gostaria de ouvir nesta manhã, com Jackson do Pandeiro, saudoso intérprete, saudoso ritmista. Jackson do Pandeiro cantando do sambista Geraldo Pereira, Pisei num Despacho. Ainda para o Eliel Balbino da Silva, nosso gentil ouvinte, também mais uma composição do Geraldo Pereira, desta feita na voz do saudoso Cartola, Escurinha. É desde o dia em que passei numa esquina, pisei no despacho. Entro no sangue, meu corpo tá duro. Vem que eu procuro a cadência e não acho. Meu samba, meu verso não fazem sucesso. Há sempre um porém, vou à gafieira. Fico a noite inteira, no fim não dou sorte com ninguém. É, mas eu vou num canto, vou num pai de santo, e ter qualquer dia.